destino aqui me trouxe. Cantar pra vocês eu vou. Eu só trouxe coisas boas. Oi, meu sertão, quem mandou? No lugar que tem tristeza, eu vou levar alegria, vou levar sinceridade, onde existe hipocrisia. No lugar que tem mentiras, eu vou levar a verdade, vou levar amor sincero, onde existe falsidade. Quando eu daqui sair, vocês vão sentir saudade. Até hoje balança, vou aguentar o balanço. Quem espera sempre alcança, eu espero e não me canso. Cantando a gente avança, para depois ter descanso. Cheguei trazendo esperança, cantando em tempo de avanço. Soltar o inocente, não tem culpa quem prendeu. Vou castigar quem matou. Vou rezar pra quem morreu. Vou defender quem apanha, batendo em quem bateu. Vou tomar de quem tirando o que não é seu. Vou jogar com quem ganhou, vou ganhar pra quem perdeu. E para quem não tem nada, vou dar o que Deus me deu. Se eu der tudo o que eu tenho, não acaba o que é. Até hoje balança, vou aguentar o balanço. Quem espera sempre alcança, eu espero e não me canso. Cantando a gente avança, para depois ter descanso. Cheguei trazendo esperança, cantando em tempo de avanço. Viola e Juliana.